Um raio de luz entrou pela janela do meu quarto. E um anjo vestido de branco chegando, olhou nos meus olhos, me pegou chorando. Me disse: eu vim lhe mostrar o caminho da paz. Eu vim lhe tirar do sufoco, curar a ferida do seu mundo louco, deixar pra você toda essa vontade de amar. Desapareceu toda a tristeza que eu tinha no meu coração. Desapareceu toda a saudade escondida no meu violão. Eu vivia sem graça, bebendo cachaça nas esquinas da vida. Eu vivia sem graça, bebendo cachaça nas esquinas da vida. Um raio de luz, um raio de luz, um raio de luz entrou pela janela do meu quarto. E um anjo vestido de branco chegando, olhou nos meus olhos, me pegou chorando. Me disse: eu vim lhe mostrar o caminho da paz. Eu vim lhe tirar do sufoco, curar a ferida do seu mundo louco, deixar pra você toda essa vontade de amar. Desapareceu toda a tristeza que eu tinha no meu coração. Desapareceu toda a saudade escondida no meu violão. Eu vivia sem graça, bebendo cachaça nas esquinas da vida. Eu vivia sem graça, bebendo cachaça nas esquinas da vida. Desapareceu toda a tristeza que eu tinha.